A saudade aperta o peito sem cessar, sem nenhuma compaixão me fazendo chorar. Me agarrando em devaneios, eu caio de joelhos, implorando novamente a sua voz. Todos param para ouvir meu coração, que resiste à dor em meio à solidão. Consumido por meu pranto, procurei um espelho, sua imagem, o seu rosto junto ao meu. Meu sorriso está em cada amanhecer, e é por isso que jamais vou te esquecer. Enquanto a vida me quiser, eu quero respirar você, estrela do mar. O brilho dos teus olhos penetrou em mim, fez a escuridão então chegar ao fim. Dou a minha vida pra te encontrar, estrela do mar, meio clarão da lua, reluz tanto a dor. Nada é mais eterno que o meu amor, por isso não me canso de te esperar, de te amar e te amar. Por isso não me canso de te esperar, de te amar e te amar. Por isso não me canso. Está em cada amanhecer, e é por isso que jamais vou te esquecer. Enquanto a vida me quiser, eu quero respirar você, estrela do mar. O brilho dos teus olhos penetrou em mim, fez a escuridão então chegar ao fim. Dou a minha vida pra te encontrar, estrela do mar, meio clarão da lua, reluz tanto a dor. Nada é mais eterno que o meu amor, por isso não me canso de te esperar, de te amar e te amar. Por isso não me canso de te esperar, de te amar e te amar.